perdão é uma expressão de amor e baseia-se na aceitação. Aceitar não significa que você tenha que gostar de algo. Significa isto sim, que você está disposto a conviver com isso, a continuar vivendo a sua vida.